saudade. Se alguém levasse embora até o que eu não tinha, quem me dera ao menos uma vez. Esquecia que